À beira do abismo. Este é o 79º episódio do À Beira do Abismo e é um episódio especial. Primeiro, por causa do convidado, Jorge Silva Melo, figura incontornável da cultura portuguesa, e segundo, porque é o primeiro episódio gravado ao vivo desde o confinamento. E nada mais apropriado para essa memória não assim tão longínqua do confinamento como a peça que Jorge Silva Melo tem agora em cena no Teatro da Politécnica. Chama-se Quartos, é de Enda Walsh e é composto por dois segmentos em que os atores não estão no cenário, mas estão os espectadores e ficam a conhecer a história da personagem pelo seu quarto, pelos seus objetos e pela sua voz. É uma experiência muito interessante que pode ser vista na Politécnica até dia 7 de novembro. E foi na própria Politécnica que gravámos esta conversa entre os dois peculiares cenários da peça. Já tinha saudades de fazer uma entrevista no local de trabalho e de criação do convidado. Falámos sobre esta e outras peças de teatro que o Jorge ensinou, falámos de filmes, do passado e do presente de Lisboa, da vida e da morte. Aproveito para deixar um aviso que é também um pedido de desculpas. Como foi o primeiro episódio gravado ao vivo e, nesta altura, para manter o distanciamento necessário, o som acabou por ficar um pouco afetado. Ouvi tudo de uma ponta à outra e creio que se ouve bem toda a conversa, mas o som está longe de perfeito. Eu tinha o gravador comigo e por isso o meu som está mais alto que o do Jorge e tentei equilibrar a situação, mas ao mesmo tempo só aumentava o ruído de fundo, que é bastante. No entanto, esta conversa merecia mesmo ser publicada e por isso aqui fica nestas condições, que estão longe de ser piores, mas ao mesmo tempo decidi que fazia sentido deixar este aviso. Acredito que se conseguirão abstrair deste problema e aproveitar a conversa. Aproveito para agradecer ao Teatro da Politécnica e ao Duarte Santos, que fez uma bela sessão fotográfica desta conversa. E sem mais demoras, aqui fica a conversa com o Jorge Silva Melo. O Jorge usa mais o Facebook do que muita gente da minha geração, já. Ah, é? Não é por mal, é engraçado, é pelo contrário. Também pelas coisas que vai lá partilhando, é giro. Tem nada que fazer, acorda às 4 da manhã, o que é que eu faço? Mas acorda todos os dias às 4 da manhã? 4 e meia, nos dias é que durmo mais. Isso já é assim desde sempre? Ou... Não. É nos últimos anos, é velhice. Todos os velhos dormem pouco. Sim, é verdade. Mas às vezes gostava de dormir mais. Não apetece nada quando acordo às 4 e meia, fico radiante, cheio de energia. Então, isso é ótimo. Quem me dera a mim ter isso, a mim é ao contrário. Ah, de lá chegar, vai ver. Vamos ver. Jorge, mas diga-me então uma coisa, só para conversar aqui por causa dos quartos. Qual é que foi o primeiro quarto do Enda Walsh que leu e qual foi a reação que aquilo lhe despertou? O primeiro tudo foi o hotel, o primeiro homem. E é o único que está publicado em inglês. Foi feito numa terra qualquer inglesa. Logo a seguir ele fez o outro. Estamos na ordem mesmo cronológica da feitura. Fez o da rapariga, que eu acho que tem vagas semelhanças, até porque há uma peça dele chamada Acamarrados, ou seja, já confinados, já agarrados à cama, que é um pai e uma filha, em fuga. Estão em fuga, que se agarram à cama para se proteger, mas estão em cena. Aqui estão em fuga ambos, mas já se foram embora. Exatamente. São as mesmas personagens que estavam em Acamarrados, ou não, não sei. Mas só, tem ecos disso. Sim. A seguir a isso fez um que é muito curioso, mas muito caro, que é uma casa de banho, uma cozinha, que esse é o que eu gosto menos, mas é muito eficaz, porque é aquele em que todos os espectadores mexem em tudo. Como a cozinha agora é o supra-sumo da cultura, vão ver se há noz moscada, se há pimenta, se há colorau, se há produtos italianos. Portanto, como a culinária passou a top model, a cozinha, a Mariana, a Maurício e o Calmané viram em Nova Iorque, a cozinha era o top. E é o texto que eu acho menos interessante, mas permite mais interação, que agora é muito apreciado. Depois há um que é muito, muito bonito, mas é muito caro, que é da casa de banho. Não tem águas correntes, tem um crime. Tem uma banheira onde houve um crime, que dá sangue, e é o mais hitchcockiano de todos. Agora todos eles sejam, porque isto é tudo, podia ser a janela indiscreta. Sim, exatamente, porque é todo um exercício de voyeurismo, não é? É tudo voyeurismo, aqui metendo-nos lá dentro, mas é janela indiscreta. Eu devo dizer, eu estava-lhe a dizer antes de começarmos a gravar, que para mim foi uma experiência completamente... pronto, nova, nunca vi algo assim, mas também eu tenho tenra idade. Não, mas o Jorge já viu muita coisa, não é? Ah, mas nunca tinha visto dentro de um quarto, nunca tinha sido alugar quartos de pensão à hora. Eram umas senhoras ordinárias que faziam isso antigamente. Mas este aqui é o caso, ali na Alberto Reis, ou lá o que é. Brás Soares. Mas estava a falar da questão hitchcockiana e houve um pormenor na a primeira que eu vi, porque as pessoas depois veem em... alternadamente. Eu comecei primeiro pela da Vânia, depois fui para a do Américo Silva. E há um pormenor que está na mesa de cabeceira que tem betadine e sangue. Sim. Lá está, quer dizer, há tanta coisa naquele quarto. Parece que os pormenores todos cénicos contam outra história já. Exatamente. A Rita Lopes Alves, que foi quem fez o cenário e os adereços, e até pôs fotografias da própria Vânia em menina. Criou o seu romance sobre aquilo, os crimes, o eventual desaparecimento, a fuga. O André Pires, que tem um trabalho notável no som, também faz uma especialização do som, que é muito inquietante, nós não sabemos. Começamos por perceber que a voz vem daqui, mas afinal vem dali. E voltamos à mesma coisa hitchcockiana, de onde é que estamos, qual é o nosso ponto de vista sobre esta história. Estamos como James Stewart com a perna partida, a olhar lá para fora, ou estamos mesmo dentro de um dos quartos da janela indiscreta. É engraçado pensar que eu fiz um documentário sobre uma artista que eu adorava, já morreu, chamada Ana Vieira. E Ana Vieira tem este tema desde sempre. O seu tema foi as personagens que se foram embora. Teve umas esculturas dela muito bonitas, que é só o recorte da pessoa, de um homem a correr. Só se vê o recorte. Sim. O resto é madeira, contraplacado, ele já passou. Há uma menina de bicicleta. Mas ela já passou, já se foi embora. Não tem absolutamente nada a ver com temática, porque a Ana Vieira fala de um mundo de gente fina, de gente bem educada, de gente culta. Aqui estamos num mundo, ao contrário, de gente bastante pobre, lumpen quase de sempre, ou só proletariado. Mas tem a mesma percepção de que há uma sombra só. Sim. Que só lhes interessa o rastro, a sombra, o vazio deixado pelas personagens que se foram embora. No caso da Vânia, até o próprio rastro dela, não é? Porque ela parece uma pessoa que ao mesmo tempo quer voltar àquele quarto, mas ao mesmo tempo tem medo daquele quarto. Tem medo de voltar. E nós perguntámos a Vânia e eu, quando fizemos, que idade é que ela tem agora? Quando ela ousa contar a sua história, que idade é que tem? Pois achamos que teria uns 25, mais ou menos. Ela foi-se embora aos 6 ou 7, e agora teria 25. Portanto, está 20 anos depois a contar a história que lhe aconteceu. Qual foi exatamente, não percebemos. Sabemos que não foi boa. Exatamente. Mas que ela olhava para o universo. E já agora, por causa da Janela Indiscreta, eu queria perguntar se o Jorge se lembra da primeira vez que viu o filme. Janela Indiscreta, sei perfeitamente, foi no São Luís. Primeira vez que vi, porque havia um ciclo de cinema organizado pela Casa da Imprensa, escolhidos por Laura Antónia, em julho, mais ou menos. Projetavam dois filmes de cada realizador. A Janela Indiscreta era para 17 anos, portanto eu não podia ver antes de ter 15, 16 e já ter bigode a passar para 17. E o Hitchcock era todo para 17 anos. A Janela Indiscreta foi passado com o Vértigo na mesma sessão, portanto, obras-primas absolutas, e eram dois para 17. Eu devia ter 15, 16 anos no máximo a disfarçar perante o fiscal, que era o senhor da como é que se chama aquilo que monta os automóveis? Ah, o DML. DML da altura. Como é que conseguiu disfarçar? Pôs uma barba falsa? Era já um grande especialista nisso. Entrava desde os meus 10 anos, que entrava nas sessões de 12, às vezes não passava, porque eles pediam uma coisa chamada a cédula, antes do bilhete de identidade. Outras vezes não me deixavam entrar numa porta e eu entrava na outra, conforme o fiscal que lá estivesse. Ouvia no dia a seguir. E o final do filme, na altura, assustou? Não me lembro. Mas sei que eu vi o filme, a Janela já vi, mas 15 vezes para aí. Sempre em cinema, não vejo bem. Só vejo em ecrã e em computador sequências específicas por razões de trabalho, mais nada. Mas consegue ver filmes no computador, fora esse? Diz? Consegue ver filmes no computador, fora... Não, só consigo consultar filmes. Portanto, tenho que ver a sequência tal, não sei o quê, mas é mesmo consulta, não é ver. no computador é uma coisa absolutamente atroz. Sim, e além de com tantos estímulos que há à volta do computador, pois é difícil, não é? Não estou nada interessado também nisso. Gosto de ir ao cinema, mas saí de casa. Não, e eu também, e faz todo o sentido. Mas já agora, por falar no cinema, estava a ver aquela retrospectiva da sua obra na Cinemateca, aquilo parou. Foi num instante. Mas e agora? Vai voltar? Eles disseram que sim, mas nunca mais ouvi falar disso. Mas realmente só teve duas sessões. Foi a retrospectiva mais curta da história do cinema, olha. Mas eu estava aqui a pensar, pronto, quer dizer, 2020 foi aquele ano. Bem, que o Jorge já sabe, não é? Todos os problemas, foi atroz e... Mas, fora isso, nessas duas sessões esteve presente, lembra, houve alguma... A primeira. Não, estive em duas. Primeira e depois num outro filme qualquer. Foi engraçado, foi simpático, viajante... Mas gostou de rever os filmes? Não vejo. Não consegue? Volta-se ao local do crime, mas não se volta ao crime. Não vai, estou lá para apresentar, para falar com as pessoas, eventualmente a seguir, mas não volto a ver. Pronto, faz parte, não é? Daquilo que se chamava a saída da cópia 5, quando era em película, nunca mais via. Não, há aquela velha história que já muitos realizadores, como escritores, dizem que quando acabam um trabalho é como se fosse um filho. Para si, os filhos nunca mais os volta a ver. É. Eles seguem a vida deles. Não lhe posso fazer nada. Porque se eu pudesse ainda transformar ou fazer alguma coisa, ok, via. Mas aquilo já está pronto, está acabado, não lhe vou mexer, o que é que eu vou lá fazer? Não, depois pode ter medo é de voltar a ver e pensar, se eu pudesse fazer isto outra vez. Ou... Não, está feito, está feito. Não. Isso é uma boa mecânica de trabalho. Está feito. Também detesto rever provas. Está feito. Olha, e já agora, há bocado estava a dizer que a personagem da Vânia teria 25 anos e é este ano que os artistas unidos também supostamente comemorariam 25 anos, ou este ano é no próximo, não é? Quer dizer, os artistas unidos foi este ano. 95, já, pois. Fizemos 25 anos. Foi em 20 de setembro que estreámos o António Rapaz de Lisboa. Há 25 anos. Exatamente. Na Gulbenkian. A estreia foi na Gulbenkian. Ainda não era Artistas Unidos. O Artistas Unidos só foi feito em 6, em 96. Mas era o núcleo que formou os Artistas Unidos. Portanto, era eu o produtor, mas era o núcleo que formou. Eu, sim. O núcleo que formou todo. Veio a formar onde estavam ainda João Meireles, o António Simão, da primeira versão do António Manuel Vibor, mas João Meireles, António Simão, continuam sócios da empresa desde a primeira hora. Sim. Pedro Carraca só entrou no espetáculo a seguir e o Américo ainda também só no espetáculo a seguir. Sim. E, quer dizer, para estes 25 anos não estava à espera que 2020 desse esta surpresa, não é? Olha, não estava à espera de estar confinado. O Enda, a piada que se dizia de Dublin este ano, quando houve o confinamento, foi... Não me digam que o Enda vai ser obrigado a escrever peças com as pessoas fechadas em casa. E foi. Ele próprio ficou em quarentena, saiu da quarentena para ir há duas semanas. Mas quarentena comprida. Pois, demasiado comprida, sim. Mas agora foi ele teve Covid, está aí há um mês e tal, que foi diagnosticado e esteve aqui três semanas fechado em Galway, acho eu. E já lhe... descreveu o tal vestiário. O sétimo, não é? Sétimo. E há bocado estávamos a falar de voyeurismo, e também só através pela janela indiscreta, porque eu tenho esta curiosidade. O Jorge Silva Melo vê-se mais como o James Stewart ou como a pessoa que cometeu o crime? Eu acho que sou mais aquele que filma o James Stewart. Tanto mais o Hitchcock. Não tinha paciência para ser o James Stewart. Estava mesmo com a perna partida, quando ali dias a fio a olhar pela máquina fotográfica. Com a tele, nem pensado. Muito obrigado. Não tinha essa paciência. Mas filmar o James Stewart achava graça, porque aí via o que lhe passava pela cabeça. Claro que gostava que a Grace Kelly me viesse visitar. Tinha os vestidos tão bonitos. Como é que ela andava com aqueles vestidos na rua? É verdade. É inimaginável. E... Ela só entra para aí 10 minutos no filme. Sim, mas são 10 minutos inesquecíveis. É inacreditável. Mas, o, Mas o Jorge Silva Melo agora também gosta um bocado de filmar a si próprio, porque está, aos domingos, está a pôr assim, uns monólogos no Facebook. Agora faço monólogos no Facebook, mas é para me distrair em casa. Não me deixam ir para o Jardim das Amoreiras, onde eu ia. A esplanada está cheia de gente, mas todos com imensos metros de distância uns dos outros e cheios de máscaras. Olha, fico em casa e faço esses monólogos, pronto, para me divertir. Parece que as pessoas gostam, portanto, ainda bem. Gosto, e podia fazer um podcast também, porque não? Está bem. Porque não? Porque não. É facílimo, é pegar estas, na... Estas modas novas. O que é que gosta tanto agora de fazer isso? Eu acho graça falar com as pessoas sobre coisas que as pessoas não imaginam e que nos dizem respeito ao nosso dia-a-dia. Acho graça partilhar com... Partilhar não no sentido atual, mas partilhar mesmo com espectadores, com outras pessoas. Fazem-me falta. Os espectadores fazem-me falta neste ano horrível, em que quase não vi nenhum, só vi espectador por um canudo, pior que Braga. Mas neste caso é quase falar para o boneco, não é? Porque está a falar para ser para a câmara. Eu acho que vou falar com o espectador, e sei quem é que me está a ver e a ouvir, e é um destino que tem para aí não sei quantas visitas, eu sei mais ou menos quem é que está a ver. E porque é que, eu estava a comentar isto e não foi por malícia, mas é que acho muita piada a forma como o Jorge usa o Facebook. É uma pessoa que está sempre a partilhar coisas. Eu já vou sempre lendo aquilo que escreve e vou também aprendendo algumas coisas, porque com as memórias que vai desfilando lá e sim, com as pessoas também que depois partilham essas memórias, é giro essa troca, não é? É uma coisa que estes meios permitem. Portanto, eu gostei muito, interessei muito pelo jornalismo, portanto, comecei. E acho muita graça poder partilhar coisas desse género, ter banalidades, irritações, admirações, óbitos. Mas agora já estou na época da vida em que tenho óbitos quase diários, que é normal na idade que já levo. E são coisas que me interessam ir falando com as pessoas. Mas é a mesma coisa que fazer teatro. Porque fazer teatro é falar com as pessoas que eu gosto de ver. Sim. É falar com as pessoas dos temas que me interessam, da vida, da morte, do fechamento, da liberdade. Eu não queria ser clichê, mas já que está a falar da vida e da morte, porquê estar a falar sempre da vida e da morte? Eu sei. Não, é aquele clichê de quando uma pessoa chega a uma certa idade, e mesmo assim o Jorge Silva não tem ainda uma idade assim tão avançada. Olha, não. Mas é aquele clichê que a pessoa chega a certa idade e começa logo a falar o que é que pensa da morte, o que é que não sei o quê, mas é claro, todos os dias deve pensar uma coisa diferente, não? Claro, pensa uma coisa diferente, mas pensa-se muito no tempo que passou. Com a minha idade, tenho 72, sou um ano mais novo que a morte de Caixa Viajante, o lugar da minha morte. Foi um ano, foi feita um ano antes, vou montá-la para o ano. Com a minha idade, pensa-se muito no que já perdemos, no que se foi embora, no que está a desaparecer, nas grandes transformações que o mundo teve, ou nas imensas transformações que esta pequeníssima cidade tem tido, algumas brutais para mim, algumas fantásticas para mim, mas imensas isso, que ir a uma rua que eu conheci bem durante anos e não reconhecer nada, é uma sensação estranha. É esta a rua onde eu estive ou não? Sim. Foi aqui que eu vivi. Eu agora passo todos os dias pelo colégio que foi meu e onde detestei estar, que eram os Maristas de Lisboa. É muito esquisito agora ser a sede de Deloitte, ter ali imensos yuppies à porta a beber o champanhe e o verbo até ao fim da tarde. Aquele era um colégio de classe média alta, sim senhor, mas era um colégio de meninos desportistas, que estava a ser. E agora é Deloitte, que mundo mudou. Tão grande. Mas a questão é, eu percebo, eu sei que não é bem saudosismo, mas em certa parte é um certo, uma nostalgia, vá-te, se calhar é uma palavra um bocadinho mais fofinha. Sim. Mas, quer dizer, antes do Jorge e antes desses edifícios já tinham sido outros e outros, claro, e claro, outros. Claro. E o meu pai também via transformar-se e achava que a arte de representar tinha acabado com a Bárbara Stanwyck. E depois da Bárbara Stanwyck não havia já Moro nem nada disso, porque era o que mais faltava. Não é um mau standard. Era um standard muito bom. E ele adorava a Bárbara. Não, gostava também da Susan Hayward. Depois disso, não gostava de ninguém, achava que eram todas mais. Eu cá também é mais ou menos a mesma coisa. Depois da Moro e da Karina, aquilo foi acabado. Cláudia Cardinale, sim, Cláudia Cardinale, sempre. Depois aquilo foi desaparecendo, e há de vez em quando algumas, mas pronto, o cinema já não tem o mesmo fascínio. Sim. Para mim tinha, teve, mesmo que haja filmes extraordinários. Parece que este Garrel é fantástico. O último, sim. Quero imenso ver, com um grande amigo meu, o André Vilmes, que faz o pai. Quero imenso ver, até ver filmes, mas já não até ir ao cinema, em geral. Mas isso porquê? Porque o cinema também... Eu sinto que também grande parte do facto do cinema ser desinteressante também tem, é a culpa do próprio cinema, não é? Há sempre aquilo lá, as pessoas já não vão, as pessoas, mas também os filmes não... Perdemos aquilo era um código, foi um código americano, mas também italiano, são os dois grandes cinemas populares que eu conheci. Francês, antes da Nouvelle Vague, era também um cinema popular, que era interessante. Depois a Nouvelle Vague já era outra coisa. Sim. Já é, e aí o cinema francês dividiu-se em dois. Foi quebrado. Francês e não só. Todo o cinema se quebrou em dois. Sim. A partir da Nouvelle Vague. E aí que nasce a sala de arte e ensaio. Portanto, os cinemas pequeninos e não a grande sala em que as pessoas todas adoravam os decotes da Cloaca Cardinal. Mas isso devia ser fantástico porque, pronto, lá está, quer dizer, eu tenho 25 anos e nunca... A maior sala que eu apanhei, se calhar, foi a do CCB, mas não é de cinema, mas aquelas sessões que eles passam. Isso devia ser uma sessão extraordinária. Entrar no Império, ou, no Monumental, com no Antigo. Contos, com três balcões. E sempre a abarrotar. Sempre, mesmo a Rapariga da Mala. Grande filme esse. Grande filme. Mas mesmo a Rapariga da Mala, que se diria um filme para elites. Não, estava cheio. Normalmente os filmes no Conto faziam 2 ou 3 semanas, sempre cheios, com 3 sessões diárias. Às vezes 4, não, alguns cinemas faziam 4. E depois passava para os cinemas de reprise, onde Sim. passava mais ou menos 1 semana ainda. Não sei quantos espectadores tinham, mas ir ao cinema não era ver um filme. Era à quinta-feira os meus pais vão ao cinema, ou à quarta vão às estreias em Paris. Sim. Paris tinha um lugar de mercados para as estreias. Acho que era à quarta que estreavam os filmes nesse cinema. Mas as pessoas iam ao cinema como vão ao restaurante no dia tal. Iram ao cinema. Sim. Isso acho que já acabou. Sim. Agora vai-se ver um filme, agora apetece ver um filme. Vai-se à Cinemateca, vai-se ao Nimas, mas não é ir ao cinema. Sim. Ver um filme qualquer. Sim, porque... Além das salas hoje em dia serem para aí que é 1/20 do que eram nessa altura, pois. Também a oferta de filmes não é assim muito diversificada também. E há uma coisa que é muito estranha. Em Paris deve ser a última cidade do mundo em que os cartazes de cinema estão na rua. Agora, os cartazes de cinema estão escondidos dentro de lojas, não é? Ou no metro. No metro. Mas se vê que filmes é que estão. Onde é que é a sala? São quase todas nas saídas da cidade. Mesmo o Corte Inglês é numa ponta da cidade, é na saída para as autoestradas, é nas circunvalações, que não é bem na cidade, já não é um fenómeno. Eu tinha visto isso em Berlim, espantou-me imenso. Berlim quase não se via, onde é que havia cinemas? E agora Lisboa também é assim, não é uma atividade urbana. O que eu gosto em Paris é, olha, vou ali comprar um livro, é que engraçado, este filme deve ser engraçado, que horas é que é essa? O acaso da rua Sim. era o cinema. Isso era o cinema. Toda uma... Eu, o mais perto que tive disso foi quando viemos aqui ver, eu e a minha namorada viemos ver a peça dos quartos e depois viemos aqui ao lado da livraria da Travessa. É tão bom isso. É o mais próximo disso. É tão bom isso. Entrar numa livraria só porque sim e... se encontrar alguma coisa. Mas... A Buchholz sim. Era ao lado do Contes. Sim, uma pessoa saía do filme ou, ia, ou algo contrário. Ou as duas coisas, percebes? Era muito engraçado isto. E eu sim, quer dizer, isto também é a minha perspectiva, que também sou muito novo e se calhar já sou um bocado cínico demais, mas parece-me que as pessoas ao longo dos anos têm cada vez menos uma sensibilidade para a cultura ou um interesse. Eu acho que cada vez menos o prazer de viver na cidade. Enquanto a geração dos meus pais estava muito contente por chegar à capital, a minha mãe era de Lisboa, o meu pai era de Minho, mas estava muito contente por ter um andar, uma avenida boa de Lisboa, uma casa boa, Sim. isso já quase não existe. Agora as pessoas ficam contentes por viver fora de Lisboa. E é raro a chegada de pessoas a Lisboa. Chegam a 20 km, a 30. Sim. Que vida é que nós damos a essas pessoas que não seja melhorar o mobiliário da casa? Pois. Sim, sim, sim. IKEA e as pessoas terem casas confortáveis, sim, iguais às da televisão. Portanto, o programa da Cristina está completamente certo com a nossa vida. Mostrar o interior de uma casa a fingir que é rica, mas onde as pessoas estão realmente confortáveis, estão aquecidas, estão com ar-condicionado, têm fogão, têm comida. Mudou o ideal. O ideal já não é em Paris, o que era maravilhoso, é que as pessoas viviam nos quartos minúsculos, mas a rua e os cafés para elas. Isso já acabou. Agora é dentro de casa que a vida se vai passar. Então, fechamento. Ligados por internet, mas fechamento total. Sim. Eu sei cada vez menos. Sim, mas eu sinto que se calhar a maior parte das pessoas que infelizmente não pode. Eu acho que é mais por não poder viver na cidade, não é por não poder. Querer. Não é? E o ideal deixou de ser viver na cidade. O ideal passou a ser o descanso, o lazer, a piscina, o ginásio, a beleza do corpo, o jacuzzi. Os ideais deixaram de ser a avenida cheia de trânsito. Mas eram, nos anos 40, o ideal era sair à noite uma rua movimentada, cheia de acidentes de automóvel, vivacidade. Sim. Madrid. Sim, sim, agora sim. Agora já sim. Não é. Agora já é os arrabalos de Madrid para ter uma boa piscina. Sim, é verdade. Ou seja, chegar a casa... Agora, o momento alto do dia é chegar a casa às 7:30 da noite, beber um drink de fim de tarde e ir à piscina. Isso é o momento para que se vivem as vidas. Nós não. Era o momento, esse era o momento em que íamos sair para a rua. Para a vibração da rua, para a violência da rua, Nova Iorque, Madrid. Cidades movimentadas. Agora não é. Esse ideal da, que estava a dizer, da procura maior pela beleza e pela beleza do corpo e etc. Isso é só o nosso egocentrismo levado aos pincas dos pincas. Exatamente. Como é que conseguimos sair disso? Conseguimos? Não sei. Mas é essa a cultura que estamos a viver agora. É. E como é que se consegue fugir? Em doses maciças. Começou com o desporto e acaba no ginásio, na beleza física, na moda, na comida. E como é que conseguimos fugir disso? Não sei viver. Eu por exemplo, deixei de ver televisão. Não consigo. Não suporto. O grito permanente da televisão, o ruído permanente, a música permanente, o permanente convite ao exercício físico. Então, durante a pandemia, maior foi o descanso, de certeza. Não vi televisão nenhuma. E fez muito bem. Aliás, eu só vejo televisão mais seguro nas noites das eleições. Adoro estar ali sentado a ver os resultados até ao fim. A sério, Jorge? Adoro isso. Mas porquê? Não sei, é um vício da política. Aquilo é o enxoriço até ao último momento. Eu acho graça. Pronto. É o único passatempo televisivo que eu tenho. Pronto. São as noites das eleições. Ah, podia haver pior. Exatamente. Mas há bocado estava a falar de ser um ano mais novo ou mais velho que a morte do Caixeiro Viajante? Um ano mais novo. Mais novo. E vai fazê-la para o ano e... Eu gosto muito e já ao longo dos anos já vi vários clássicos do teatro encenados pelo Jorge e gosto muito dessa sua capacidade de se atirar aos gigantes sem medo. Pois. É uma das e sem reverência excessiva também. Eu acho que é uma das nossas obrigações é permitir que os atores com quem trabalho façam grandes papéis. É importante que o Ruben não faça só papéis na televisão, tenha feito a Gata de Lhados Independente ou as Vidas Íntimas. Está na altura, está na idade, tem possibilidades, porque é que não há de fazer? Sim. Porque há de ficar frustrado. É importante que Catarina Valentim tenha feito esta lavadeira e a gata de telhado de pequeno. Ficou, tem, fez. Isso acho que é um dever meu. Se eu descubro que este ator tem possibilidades de fazer um determinado papel, eu tenho que arranjar as condições para vir a fazer isso. E acho que o Américo está na idade de fazer a morte de Caixa Viajante e a Joana a fazer a mulher dele. Joana Bárcia, portanto, com esses dois eu garanto fazer aquela peça. E eu estou muito curioso por ver. Muito e, é para eles que estou a fazer. Já na altura fui ver o Alto da Ponte e fiquei... Lá está, é interessante como... eu devo-lhe dizer que, como espectador, há uma coisa que me faz muita confusão. Aquelas, muitas vezes, quando se pega, por exemplo, no Shakespeare e se faz uma recriação de uma forma que destoa completamente o original sem deixar a raiz do que o ator queria. E no caso do Jorge, eu nunca senti isso acontecer. É exatamente o contrário. É uma simbiose entre o que o Jorge quer fazer e o que o Arthur Miller queria idealizar. O que eu quero é que o texto desagude em mim. Eu tenho as minhas resistências. Portanto, aquele momento em que os rios desaguam no mar não é pacífico. Há as ondas que vêm do mar e há a força do rio que vai encontrar. Mas o teatro é isto. É o momento em que as águas desaguam e as marés chegam aqui a Lisboa, vêm ali do Gil, chegam ao Correio de Passo. É essa movimentação aquilo que me interessa. Não é apropriar-me, eu não quero roubar nada ao Arthur Miller, quero dialogar com ele, quero encontrar soluções. Uma das coisas que eu gosto muito nos pintores, que não se levam muito a sério, é dizer, olha, resolvi aquilo. Tinha lá um problema no quadro, eu não sei qual era, mas dizem resolvi. Eu acho que a história de resolver é um ato de criação fantástico. Tenho um problema. Esta peça tem aqui um problema, não sei como é que é de fazer. Resolvi. É um lema, e é esse lema que é continuar o gesto, dançar a mesma valsa. O autor impôs-me uma valsa. Não vou dançar o tango com o ritmo da valsa, seria estúpido. Há quem queira, mas acho uma patética. Mas houve algum autor que lhe propôs uma dança que o Jorge achou que não estava... Não, quando eu escolho uma peça ou um texto, quero ir para ali, não tenho, e não vou resistir, vou tentar perceber, vou tentar ouvir qual é a música. Às vezes é muito difícil, às vezes há autores que, embora me fascinem, é um bico de obra. Como, por exemplo? Já não são dos mais recentes, são mais... Rutz foi um bico de obra, correu muito bem, mas foi um bico de obra perceber aquilo. O Campeão do Mundo Ocidental, que é uma peça que eu adoro, também foi um bico de obra conseguir entender a poesia daquilo. Na prática, não foi um bico de obra com os atores, foi meu. Como é que eu resolvo isto? Lá está o tal de história da resolução, que resolver. De resto, olha, são meses. Muitas vezes eu trabalho na tradução, portanto, começa aí um trabalho preparatório. Sim. Em que um ano antes está o texto traduzido. Às vezes trabalho na versão, corrijo a tradução, portanto há aí um trabalho preparatório grande. Sim, e habitua, é quase como se ficasse a conhecer o autor. Exatamente. Como se fossem... Eu adoro traduzir, conheço a cabeça do autor. Ao traduzir, olha, cá está ele a repetir uma frase que estava ali, olha, cá está ele, esta solução não é das melhores. Isto mesmo nos grandes. Eu lembro-me, acho que a primeira encenação que vi do Jorge foi do Regresso à Casa do Harold Pinter, já há uns anos. Ah, sim. Em que o Jorge também se pôs à frente, não à frente das câmaras, porque não existem as câmaras no teatro, mas no palco, pôs-se no palco. Foi uma experiência interessante para si, não? Porque eu lembro-me que foi... Eu lembro-me que às tantas... A minha memória pode estar errada, mas o personagem do Jorge sucumbia de alguma forma, caía ao chão, sim, não era? Sim, exatamente, no final. E aquilo poderia correr mal, não? Mas era assim, o João Perry aceitou fazer a peça, eu adoro o João Perry como pessoa e como ator. Eu achei que era engraçado, em vez de ser eu só a ser o patrão dele, ser mesmo colega, estar ali em cena a representar com ele. E gostávamos muito de representar um com o outro. Continuámos amigos, não nos zangámos. Mas o que é que saberiam de zangar? Às vezes os atores, com alguma razão, ficam frios em relação a quem dirige, com alguma razão. Muitas vezes quem dirige não vê o que são os problemas que o ator está a ter. Às vezes interrompe-se demais, começa a dirigir onde ainda não é para dirigir, ainda o ator está a tentar perceber quem é o sujeito, qual é o predicado, já está o encenador a ditar, que é a pior coisa que os encenadores fazem, portanto podia correr mal ali, não. Ali estávamos ao lado um do outro, portanto... Pois lá está, por essa quase quebra de hierarquia artificial. Exatamente, éramos colegas. Mas houve, nesse caso, em que os atores, e lá está, é perceptível, que se possam ter algum atrito depois com o encenador, houve algo em especial que... Que eu saiba, não, mas muitas vezes o encenador não sabe. Não, mas que tenha percebido mais tarde que se calhar ele tinha razão. Não, a mim não me dizem. São coisas que eu só sei por terceiros. Também com as peças é como nos filmes, depois não as volta a ver depois não, de estrear. Não, nunca, depois de ver, em geral, nunca vejo. Até porque lidar com os atores ali é que no cinema, pronto, aquilo já foi filmado, já não pode correr nada mal. Agora, ali. Os atores é uma coisa que é assim. Se eu fosse ver muitas vezes um espetáculo, a responsabilidade caía sobre mim. Eu desresponsabilizava os atores. Ele dizia, ah, está a correr mal, está a estragar-se, venha cá ver mais um ensaio. Assim não. Eu vejo até o ensaio geral, eles estão prontos a representar. Eu não posso fazer substituições, como os treinadores de futebol, se o ator for mal, põe lá o Ronaldo, faço o quê? Não é um jogo de futebol, mas é. É aquela equipa que vai jogar e estão livres. O que eu tive de fazer até ao ensaio geral é isso. É dar-lhe liberdade para eles saberem os parâmetros do jogo. Posso jogar para aqui, posso jogar para aqui, aqui não, aqui traço vermelho, aqui sim, aqui sim. Depois é deles. E a responsabilidade é deles. Isto não fui eu que descobri. Aprendi com o Peter Stein. Peter Stein nunca vê sequer os ensaios corridos. Sim. Só. Como no cinema, porque também não vês o filme corrido. Ah, não, claro. Só vivo, ensaia ao milímetro cada um dos momentos, mas nunca vê um ensaio corrido, porque ele acha que isso é tirar responsabilidade aos atores. Quem é responsável pela montagem do espetáculo é o ator. Ele é que sabe se aqui é forte, se aqui é fraquinho, se aqui é não sei o quê. Preparado, sim. Treinado, no tempo, uma coisa desportista, sim. Mas a representação não é uma fotocópia do ensaio. Claro. É a vida. Sim, sim, sim, sim. Portanto, aí está. Com todos os seus imprevistos e... Na Chalbuna, era muito engraçado, porque eram os atores, havia um comitê de 6 atores. Quando viam que o espetáculo começava a degradar-se, a deslizar, depois de 2 anos em cena, o que era natural, eram eles que pediam ensaios com o encenador. Primeiro faziam um ensaio com o assistente, agora não resolveu. Para a semana teremos um ensaio com o Peter Stein. Mas eram os atores que diziam isso. Não era o encenador de polícia que ia pôr aquilo em ordem. Mas isso também é por falta de autoconfiança dos atores? Ou falta de experiência também? É muito fácil um espetáculo degradar-se. É muito simples. Um espetáculo está 2 anos em cena, ou 3 anos, mecaniza-se muito facilmente. Mesmo não seja representado todos os dias. É natural que falte estímulo, comece a desbotar. Sim. E aí eram os atores que diziam, olha, eu quero voltar a ter as cores com que estreámos. O segredo do encenador é estrear quando ainda não está cozido. A cozedura a ser feita na estreia. O bolo está quase a sair do forno, mas só se tiramos do forno, só pomos o palito no dia da estreia. Esse é o segredo do timing do encenador. Se não, tiramos fotocópias. Se as peças ao fim de 2 ou 3 anos podem ficar mecanizadas, então hoje em dia que as peças às vezes só duram 3 dias. Exatamente. Mas sabes que é muito engraçado. No filme Coitado do Jorge, tive uma experiência muito engraçada. Os 2 atores principais eram Gerdy Radziwiłłowicz, que é um polaco, um ator que fez muito teatro, é um extraordinário ator de teatro, e Ángela Molina, espanhola, fez muito pouco teatro, intuitiva, fantástica, adorei a Ángela, mas incapaz de repetir um gesto. Se eu lhe digo a Ángela, tão bem fazeres assim, ela diz, ai, sim, tesouro, e faz assim. Na segunda vez, se eu lhe digo que bem que entraste na porta, ai, sim, tesouro, ela sai. Incapaz de repetir. Ele era ao contrário, minucioso. Resultado, ela, a segunda take de um plano, estava perfeita, estava a dar o seu máximo. Ele, só à quinta. Portanto, eu tinha que administrar aquilo de tal forma que ela ainda se sentisse insegura até à terceira, quarta, e que ele já se sentisse seguro à terceira, quarta, de forma ao pado de poder funcionar. E isso é o segredo do realizador de cinema, é esperar, saber o ritmo de cada um dos atores que ali está. Nunca fazer demais, nunca obrigar a trabalhar demais, ficam estourados, depois já não ficam. Embora o cansaço seja às vezes muito útil, mas perder a espontaneidade é que nunca. E no teatro é a mesma coisa. Nós no teatro temos que sentir que o ator, por muitas vezes que já tenha dito ser ou não ser a questão, é a primeira vez na história do universo que está a dizer aquilo. Senão não tem interesse estarmos ali a ver aquilo. Sim, exatamente. A partir do momento em que o espectador está a perceber as costuras... Ah, isto já foi feito. Então, não estou cá. Só falando da questão, de facto, das peças hoje em dia estarem muito pouco tempo, muitas vezes. Eu quando fui ver o Doce Passeio da Juventude, nem sei se teve uma semana ou duas. No São Luís, 3 semanas. 3 semanas, ok. Pois. Mas houve uma das do Tennessee Williams, teve... foi no CCB, foi a Gata. Foi a Gata, 3 ou 4 depois. Pois é que pusemos a Gata outra vez no São Luís. Pois. Repusemos. Isso nem dá para cozer a peça, não é? A Gata tinha uma chance, é que estreava no... Aliás, chegámos ao CCB já depois de uma turnê grande. Portanto, sim, já estava a rodar. Chegámos em fim de carreira, como aliás agora as Vidas Íntimas. As Vidas Íntimas no CCB fiz 5 representações. Eu acho isto escandaloso. Mas conseguimos fazer quase 40 pelo país todo. Sim, por um lado, quer dizer. Mas não é a mesma coisa. Não. Sim, porque entre estar a ir de cidade em cidade e o cansaço todo que isso está inerente. É uma trabalheira. É muito bonito a diferença dos espectadores, mas além de ser caríssimo, é. Nós chegamos a aquecer. Sim, sim, sim. Faz o espetáculo ao sábado, desmontas, depois só faz o espetáculo no outro sábado. Porque agora, antigamente, as turnês eram de terça a domingo e ia-se a qualquer cidade. Agora já não, agora é só sextas e sábados. Portanto, só há 1, 2 espetáculos por semana. Isso também deriva da forma como o teatro também. Tal como o cinema, mas acho que não chegou ao ponto a que o cinema chegou. Que, apesar de interessar ainda às pessoas, ainda tem sempre uma vida mais curta. E agora? Como a maior parte das salas de teatro neste momento são municipais, pois. Não dependem tanto das receitas, ou seja, não são comerciais, precisam do prestígio. Portanto, quanto mais companhias lá forem, melhor. Quanto mais encherem a programação. Mais encherem a programação. Mas não querem encher as noites, ou seja, não querem dar ao espectador daquela cidade a hipótese de ir ver quarta, quinta, sexta ou sábado. Não arriscam. Que é o problema? Estes espetáculos agora fazem 3 dias ou 4 dias é um insulto. Porque significa que o diretor de teatro não tem confiança naquele espetáculo. Não acredito que vais fazer mais do que 300 espectadores, por isso dou-te esta sala. É insultuoso. Desculpe lá. Trabalhe para isto fazer 10 mil espectadores. O seu trabalho, a sua obrigação é trabalhar, seu diretor. Não é dizer na minha, aceito, pago pouquinho e pode vir a tua tia ver. Que é o que neste momento se diz. Mas isto é uma redução da oferta brutal. Mas são sempre os mesmos 100 que vão ver. Mas quer dizer, se faz o investimento de se ter a peça, lá está, deveria-se aproveitar ao máximo. Mas sabes que o investimento não é dos teatros. Pois. O investimento é 30% é investimento dos teatros. O resto é de subsídio da DG Artes. Pois. Portanto, estamos aqui numa situação estranha, porque a DG Artes é criada para financiar atividades não estatais. Mas, no fundo, está a financiar os espetáculos que são criados no São Luís e no Dona Maria. Pois. Ou seja, é um saco azul. Exatamente. Dos teatros municipais e nacionais. E eu vou trabalhar ao Dona Maria, não tenho outra hipótese. Mas vou lá porque sou mão de obra barata. Não só recebo menos do que se fosse contratado diretamente pelo Dona Maria, como também levo dinheiro. Vou lá fazer a maior caixa de viajante. O orçamento da maior caixa de viajante são facilmente 200 mil euros. 100 mil são meus. Dos artistas unidos aos artistas certos. E é uma coprodução falsa, porque eu não recebo um tostão. Ora, as coproduções entre a Fox e a Paramount recebiam dinheiro, havia uma porcentagem, agora não. Mas porquê é que isso acontece? É uma honra para mim ir ao Teatro Nacional, portanto, pago. Paga a divulgação. Paga a honra. Mas é assim, isto veio a pouco e pouco. E agora é muito estranho. Para que é que a DG Artes existe? Pois, não, também não sei. Para teatrinhos como este, sim senhor. Aqui sou 45% financiado pela DG Artes. No Teatro Nacional sou 45% também financiado pela DG Artes. Mas a receita é para a Dona Maria. Pois, de facto não faz sentido. E não há nenhuma maneira de alterar isso? Eu gostava que isso viesse a ser alterado. Tenho chamado a atenção a vários ministros. Ah, mas se significa... Porque o Teatro Nacional não tem... Ponho-me agora do ponto de vista do Teatro Nacional. Não tem dinheiro para produzir. precisa mesmo do meu dinheiro. Ele, se quiser fazer a morte desta viajante, não tem orçamento. Portanto, como é suborçamentado, e o São Luís a mesma coisa, também precisa do meu sacazão. Portanto, eu sou a Securitas Cultural. Faço o serviço mais barato, não tenho responsabilidades sociais sobre os meus empregados, subcontrato empregados mais baratos. Mas é assim que vivem os teatros. As instituições teatrais vivem assim, de Securitas Social, artística. Oh Jorge, eu não queria voltar a falar da morte, mas agora falamos disto tudo. Eu estava aqui a pensar como é que será, para já não sei se haverá teatro daqui a 50 ou 100 anos, mas... Quando a geração do Jorge não estiver cá, a geração a seguir também não, como é que isso vai ser? Sabes. A geração da minha idade... 70 e poucos... Sabes, olha, o Luís Miguel afastou-se da minha idade. Há uns mais velhos, como o João Lourenço, que estava o Joaquim Nito, já foi embora. O Carlos Avilés é mais velho. Da minha geração, já quase todos foram embora. Então, reformulando, passa a sua, passa a seguinte, na segunda geração... Eu já não entendo com o teatro que anda a ser feito, onde eu vejo muitas intimidades e geracionais e não sei o quê, entre diretores de teatro de Lisboa, de Gant, de Viti, de não sei o quê. Há muito gosto em que eu não me reconheço. É um gosto que eu olho para aquilo como boi para palácio. Mas é um novo grupo, um novo... Com certeza que vai haver teatro, não sei o quê. Não, mas essas lógicas de sacos azuis e se calhar vão só piorar ainda mais, não? Quer dizer, não sei. Neste momento o que eu estou a ver é que os diretores julgam-se artistas. E eu ainda pertencia àquela que os diretores eram maestros, ou seja, o artista é o Mozart, o Cláudio Abbado é só o maestro, não é o artista. Neste momento é o Cláudio Abbado que é como se fosse o compositor também. Sim. E são os diretores assim. Eu não me entendo assim, não sei se isto vai continuar muito assim. É bom que os diretores de teatro sejam artistas, isto acho indispensável. É pena que não sejam, mas acho que a noção de artista anda muito por baixo, atualmente. Também, quer dizer, sempre esteve, mas agora mais do que nunca, não é? Quer dizer, nunca foi. Está muito esquisito, porque falam de si. Uma das coisas que eu mais detesto são os espetáculos sobre a sua própria infância. Não posso concluir. A minha foi muito mais interessante que a sua. É o que eu penso dizer. Se toda a gente acha que tem uma história muito especial para contar. Fantástica. Não? Olha, não sei, assim para terminar, alguma nota de esperança? A qualidade extraordinária dos intérpretes. Portanto, nestes últimos 10, 15 anos assisto a uma determinação, mesmo em péssimas condições, vontade de fazer, capacidade de fazer, treino absolutamente extraordinário. Ainda não vi, nestes últimos 20 anos, nenhum criador que me interessasse realmente. Mas isso não é só em Portugal, também lá fora. Em França a mesma coisa, em Inglaterra não. Em Inglaterra tenho visto vários e em Itália também. Mas ainda não vi nenhum criador que me interessasse mesmo. Há simpáticos, há interessantes, mas não me apaixonei. Agora, intérpretes. É uma coisa impressionante. A quantidade de intérpretes com quem apetece trabalhar, eu nem os quero ver. Só que, mais um, credo. Bem, isso não é uma má forma de terminar. É muito curioso. Obrigado, Jorge. Obrigado por terem ouvido. Eu vou ser também curto nesta parte final. Agradeço que, apesar das circunstâncias, tenham ouvido a conversa. Numa altura em que toda a gente faz podcasts e honestamente me fico um pouco chocado como, talvez, não é chocado, mas há pessoas que conseguem ter muita qualidade técnica nos podcasts porque têm uma grande equipa por trás e depois têm grandes redes sociais e não é o meu caso, mas sinto que por vezes o episódio pode não ser a melhor coisa a nível técnico, pelo menos a nível de conversas pode ser acutilante e espero que por isso tenham gostado do episódio, apesar de não ser tão agradável a ouvir por causa do ruído. Mesmo assim, já ouvi coisas muito piores, mesmo neste podcast, mas apesar disso quis deixar a ressalva. Obrigado por terem ouvido. A próxima conversa sairá no próximo sábado. Neste caso, terá sido gravada também via internet. Para já, este é o único episódio gravado ao vivo e, dependendo das circunstâncias no futuro e dependendo do conforto ou não dos convidados, ver se há, se farei mais algum ao vivo nestes tempos estranhos que estamos a viver. Entretanto, se gostaram de ouvir o podcast, por favor, deixem feedback nas redes sociais, Facebook e Instagram Podcast Abismo. Subscrevam na plataforma onde costumam ouvir podcasts, porque assim é uma forma de obtermos seguidores e poder chegar a mais pessoas. E se gostaram, partilhem também. É uma forma de chegar a mais gente e é isto. Obrigado e bom fim de semana. Saúde para todos, protejam-se bem e bem-ajam. À beira do abismo.